Somos ramos de árvores indefesos, com um aspecto fino, já velho, atirar-se com uma rapidez que não cabe, na medida da velocidade. Sem vida, sem força. Estamos quebradiços, frágeis, sensíveis. Apresentamos feridas e cicatrizes. Partes do meu corpo são arrancadas pela mão de uma criança feliz, onde a curiosidade invade e ganha tempo para descobrir o mundo novo e o diferente. Mas ainda assim, não nos perdemos nos compros da vida. A essência permanece aconchegada em nós. O valor está presente nas entranhas da seiva bruta.